A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, depois de ter concluído a epístola de primeiro João, nós vamos compartilhar hoje a segunda carta de João à igreja. Esse é um texto pequeno, 13 versículos, mas tão importante quanto os outros. Nós temos capítulos maiores na Bíblia, temos livros onde nós ficamos um mês, 2 meses trabalhando, como Salmos, por exemplo, até mais. E temos livros da Bíblia que são menores. Nenhum deles é menos importante, nem mais importante que o outro, porque toda a Bíblia é divinamente inspirada. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por ministrarmos mais um livro da Bíblia, hoje a segunda carta de João. Meus irmãos e irmãs, antes de fazer a leitura, hoje eu vou direto para a leitura, deixando um abraço ao Everson, Karen, meninas, família, tio, tia, todos os queridos em Jesus e também da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor, eu vou direto para o texto bíblico. Apenas agradeço as mensagens que foram enviadas à pastora pela data do seu aniversário. Se você ainda desejar enviar hoje, ela vai ficar muito feliz e nós vamos ficar felizes. Ou mesmo amanhã, se você ouvir amanhã, pode saudar, é para nós um motivo de grande alegria sermos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus. Como última palavra, irmãos e irmãs, a alegria que toma o nosso coração é muito grande. Nós iniciamos o trabalho com o YouTube no mês de maio, no dia 5 de maio. E Deus tem acrescentado dia a dia os que visualizam as mensagens e são edificados por ela, porque é palavra do Senhor. Então eu recomendo a você. A última ministração foi sobre liderança, uma liderança sensível e solidária, à luz do livro de Neemias. Você já deve ter visualizado. Se não visualizou, ainda tem a oportunidade de acessar. Então visualize, dê um like, inscreva-se, só ativar o sininho, só tocar no sininho e você vai se inscrever e receber as mensagens em primeira mão. Compartilhe com outras pessoas, nós precisamos nos unir para compartilhar a palavra do Senhor com o maior número de pessoas. E deixe um comentário. Muito importante deixar um comentário. É rápido, alguns segundos, e você pode mandar uma mensagem fraterna, como eu estou dizendo agora, pelo aniversário da pastora, ou pode fazer um comentário daquilo que você ouviu no canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete, ou das mensagens que estamos fazendo na Bíblia, no WhatsApp. Ou se você está no momento, já começou um pequeno grupo, ou uma devocional pessoal, no blog, lembre também que o blog logos7.blogspot.com é o nosso instrumento ali. Para divulgar o Evangelho, tá bem? Então, bendito seja o Senhor, a missionária tem postado todas as mensagens de todos os livros, mais algumas séries, e agora está postando também as mensagens do YouTube. Então, temos o WhatsApp, primeiro instrumento, que começou há 4 anos e 10 meses, temos o blog e agora o YouTube, tá bem? São instrumentos que Deus tem posto na nossa mão para divulgar a palavra da vida, a palavra do Senhor. Segunda João, capítulo 1, versículo 1. Na verdade, é um só capítulo, né? Diz assim o texto: o presbítero, a senhora eleita e seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Aqui o apóstolo está iniciando a sua carta e declarando o seu amor. João estava com cerca de 80 anos quando realizava seu ministério de supervisão espiritual das igrejas cristãs de sua região e pastoreava a igreja em Éfeso. O apóstolo Pedro desenvolvia ministério semelhante. João apresenta-se como presbítero, um título equivalente a pastor ou ancião. A King James em inglês traz a expressão elder, que tanto significa uma pessoa idosa e, portanto, respeitável, quanto alguém em posição de superioridade por conta do acúmulo de experiência e sabedoria. João, provavelmente, para proteger sua correspondência da perseguição que se abrutalhava contra os cristãos da sua época, usa uma maneira figurada, senhora, para se referir às igrejas locais de sua região. Seus filhos são os membros. Como eu dizia, seus filhos são os membros da congregação, versículo 4, e a afirmação: Cristo é a verdade, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, capítulo 14, versículo 6. Versículo 2, irmãos: por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Lembre-se sempre, irmão, irmã, dessas duas palavras. Nós, como cristãos, precisamos andar na verdade e no amor, no amor e na verdade. Versículo 4: alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns de teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. O que é isso? Nos primeiros séculos da era cristã, a mensagem do Evangelho era levada de um lugar para o outro, de forma muito dinâmica, por evangelistas e mestres itinerantes. Itinerante é aquele que vai de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, isso para os novos na fé. Era costume entre os crentes acolherem em suas casas esses missionários, oferecendo-lhes abrigo, alimento e todo tipo de suprimento para o árduo ministério e as longas viagens. Como os doutrinadores hereges gnósticos primitivos estavam usando a hospitalidade dos crentes para seus fins escusos, João se preocupa em prevenir os cristãos para não os receberem em suas koinonias, reuniões da igreja nas casas. A igreja em Éfeso já estava dividida entre os fiéis e aqueles que haviam sido arrastados para as heresias gnósticas. Falei ontem, além de ser uma religião de mistério, que eles começavam a dizer, que só alguns teriam acesso a essa verdade, fazendo parte de um pequeno grupo, e esse pequeno grupo tinha escalas, tinha degraus para sua iluminação, eles também afirmavam que Jesus não veio como plenamente homem. Não veio como plenamente homem. Ou então veio como plenamente homem, mas em algum momento o Espírito Santo se afastou dele. Os gnósticos falavam disso. Falavam que Jesus na cruz, né, era só uma aparência, aí o nome docetismo, também defendiam, além dessas heresias de que Jesus não é plenamente homem nem plenamente santo, porque eles não admitiam que um Deus tivesse se feito um ser de carne e osso, um ser humano por completo, isso fundamentado em ideias de que o corpo é o cárcere da alma, o cárcere do espírito. Então eles falavam essas bobagens e defendiam também, defendiam os degraus para a sua iluminação, que esses fiéis ao gnosticismo tinham e aprovavam a ideia de um amor livre, vale tudo. Uma vez que você ame, vale o que vier, né? Então, nós temos visto hoje na nossa época muito dessa ideia sendo desenvolvida. Por isso, João alerta a igreja e diz que está feliz de ter encontrado alguns que estão caminhando na verdade bíblica, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Sempre o conselho, irmão, irmã, do amor fraternal entre os irmãos. E esse é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordens. Há um princípio orientador aqui. Esse é o mandamento do amor. Não é que vale tudo, não é que o amor agora, as pessoas dizem, tendo amor vale tudo, né? É livre. Não. Esse é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças. Verdade e amor. Amor e obediência. Obediência às ordenanças do Senhor, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é esse, que andeis em amor. Então João enfatiza que o crente fiel deve observar o mandamento duplo: andar na verdade doutrinária, a teologia bíblica e a prática do amor fraternal cristão. Irmãos, mais uma vez eu vou reforçar, porque Deus é amor, que nós precisamos andar em amor, com tudo que representa o amor. Praticar as ordenanças bíblicas e a definição de Coríntios 13 é clássica para você. Mas também a referência de primeira na primeira epístola de João 3:23, João, o Evangelho 5:12 a 17, João, o Evangelho 13 a 34, que nós também, como temos ouvido desde o princípio, o mandamento do Senhor, andemos em amor, na verdade e no amor, no amor e na obediência à ordenança bíblica, aquilo que a Bíblia diz, tá bem? Versículo 7, os falsos mestres e suas heresias. Aqui é o que eu estou dizendo, a principal luta de João foi com os gnósticos. A palavra gnose significa conhecimento, mas eles usavam essa ideia como um conhecimento diferenciado, místico, só para alguns, não para todos, só para alguns que seguissem essa cartilha do amor livre, da negação de Jesus plenamente Deus, plenamente homem, de que o Espírito Santo abandonou Jesus em um determinado momento e que o Deus encarnado não morreu na cruz do Calvário. O Filho de Deus não tornou-se homem e morreu na cruz do Calvário. Então eles espalhavam essas heresias e João está trabalhando com essa questão. Essa é a luta do apóstolo João. Vamos ver? Versículo 7. São só 13 versículos. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam, os enganadores não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Há em nosso meio também ainda a ideia de uma evolução da alma, evolução do espírito, de encarnação em encarnação, até que a pessoa chegue a ser um espírito iluminado como Jesus Cristo. Quando a Bíblia não fala nada disso sobre reencarnação, o novo nascimento é um novo nascimento para Deus. E numa só vida, não tem reencarnação nenhuma. Então, fique atento a essa ideia bíblica e refute qualquer coisa que negue que Jesus Cristo veio em carne e que ele remiu todos os nossos pecados como Filho de Deus encarnado na cruz do Calvário. A mensagem da cruz. Mais uma vez eu digo, nós faremos várias mensagens da cruz, se Deus nos permitir. A pastora deve fazer muitas, eu também talvez faça algumas, e é importante que você entenda toda a abrangência da mensagem da cruz. Ali é Deus feito ser humano, Deus que se fez homem, morrendo na cruz do Calvário e apagando a nossa dívida, pagando todos os nossos pecados, nos purificando, tornando-se o nosso Salvador, o nosso Senhor, tornando-se a nossa razão de viver. Isso não é para ser feito de reencarnação em reencarnação. Só mais um exemplo do que nós temos hoje. Até que sejamos um espírito iluminado. Não, já somos. Já somos iluminados por Cristo Jesus. E é agora. E há uma só vida. E depois dessa vida, nós descansaremos no Senhor e um dia haverá o juízo final. Não há nenhuma possibilidade dessa ideia de reencarnar, reencarnar, reencarnar. Isso é uma falácia, isso é um equívoco. E ainda está presente no mundo e no Brasil. Na verdade, ao longo dos milênios, o ser humano sempre foi criando distorções que o levaram para longe da presença do Deus Criador, do Deus Eterno, do Deus que se fez ser humano, que morreu na cruz do Calvário, que viveu seu ministério entre nós, morreu na cruz, foi crucificado até a morte, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos discípulos, depois subiu ao céu, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Veja, toda essa cristologia é a verdade. Não existe essa ideia de uma das verdades. Isso é um equívoco. Quem quiser seguir essas coisas, siga, mas saiba que no dia do juízo final você será condenado eternamente à segunda morte. Versículo 8: Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais compensados, recompensados regiamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, não adianta escolher alguns textos do Evangelho, alguns textos até do Evangelho de João, e seguir só esses textos. Não, tem que estar fundamentado em todo o ensino de Cristo. Quando a pessoa pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho da Bíblia, um pedacinho da ideia lá do Oriente, da reencarnação, ela vai cair numa masmorra espiritual, ela vai cair num grande equívoco. Então, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, que eram os gnósticos, se achavam capazes de ir além do que Cristo ensinou, na sua religião de mistério, não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também tem o Filho. A pergunta é: quem permanece e quem tem o Pai e o Filho? Quem permanece na doutrina cristã. Quem permanece na sã doutrina. Só esse está, de fato, de acordo com o ensino de Cristo, só esse, de fato, vai ter a salvação eterna, só esse estará iluminado eternamente. Versículo 10: Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões, em vossas casas. Tampouco os saudeis. Não deixe esse pessoal vir fazer desordem dentro da igreja. Porque aquele que dá boas-vindas torna-se cúmplice nas obras malignas. Veja, irmãos, há dois destaques aqui. O apóstolo é severo em seu ataque aos hereges. E nós temos que ser assim também. Nós podemos respeitar, dialogar, mas no que diz respeito a afirmar o que é cristianismo, nós não podemos aceitar de modo algum heresia. Não importa o que um diz, o que o outro diz, o que aquele disse, o que aquele não disse. O que importa é a palavra do Senhor. O apóstolo é severo em seu ataque aos hereges, especialmente aos gnósticos do seu tempo. Volto a dizer, gnose, aqueles que diziam ter um conhecimento especial. Pois eles acreditavam haver ultrapassado os ensinos dos apóstolos. Eles se achavam maiores do que os apóstolos, particularmente a respeito da doutrina acerca da encarnação de Deus na pessoa humana de Jesus Cristo. Isso eles não toleravam de jeito nenhum, porque a matéria, o corpo, para eles, era o cárcere da alma, o cárcere do espírito. Cuidado, hein, irmãos? Cuidado, irmãs. Porque nós, às vezes, sem perceber, também por causa de usos e costumes, vamos colocando também o nosso corpo como se fosse uma coisa assim que aprisiona a nossa alma, o nosso espírito. Não! Deus nos constituiu assim. Adão, antes de pecar, já tinha um corpo, só que era um corpo imortal. Eva, antes de pecar, já tinha um corpo, só que era um corpo imortal. Depois do pecado, nós perdemos muito dessa imagem e semelhança. Perdemos, por exemplo, a imortalidade. Mas perdemos outras coisas, a íntima comunhão com Deus. Perdemos aquele livre acesso da conversa, no campo da oração, a conversa com Deus todo dia, no virar, no pôr do sol, né? Perdemos muito. Alguns dizem que perdemos tudo. Eu já não sou partidário disso, porque se tivéssemos perdido tudo, então não haveria nenhuma possibilidade de que antes até de se falar de novo nascimento, no antigo nascimento, no Antigo Testamento, perdão, antes do novo nascimento, no Antigo Testamento, você vê homens e mulheres com temor de Deus. temor de Deus. Então, você já percebe aí, Noé, Abel, Noé, Enoque, andou com Deus e Deus o tomou para si. Depois você, adiantando, depois de Noé, você vai ver a primeira aliança adâmica, antes do pecado, depois a aliança noética, do recomeço, né, apontando para Jesus uma nova vida, um recomeçar, um novo nascimento. Depois você vai ter a aliança abraâmica, que é a aliança da promessa, a aliança da fé. Abraão é o pai da fé. Tem milhares de coisas em cada aliança dessa, né? Estou dando uma palavra só. Depois de Abraão, você tem a aliança davídica, aliança do homem segundo o coração de Deus. Muito embora tenhamos entre os dois centenas de pessoas que tinham o coração agradável a Deus. Então não se perdeu tudo, mas se perdeu muito, muito, muito com relação à vida espiritual. Muito é muitíssimo. E se você acredita que perdeu tudo e que só recomeça por causa do Novo Nascimento e no Antigo Testamento por causa de uma ação graciosa de Deus, eu não vou divergir, porque não temos como resolver essa matéria, porque uns vão citar 500 versículos, outros vão citar outros 500. Eu não vou divergir de você, eu estou só emitindo a minha opinião. Que nós perdemos muito, quase tudo. Espiritualmente, perdemos tudo da imagem e semelhança de Deus. Mas ainda preservou-se muita coisa, né? Como a mente, a razão, embora ela tenha sido comprometida também, o sentimento, embora também tenha sido comprometido, a pureza, embora tenha sido totalmente comprometida. Bom, são. De qualquer maneira, aquilo que não se perdeu por completo foi completamente comprometido. Ou quase completamente comprometido, para ser bem preciso. Aquilo que não se perdeu por completo foi quase completamente comprometido. Aí é divergência teológica. O que nos importa agora é saber que depois que caímos em pecado, Deus nos deu uma nova chance. Uma nova aliança, e Deus continua nos dando uma nova chance, uma nova aliança, e esse plano já estava estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, porque ninguém pega a Deus de calça curta, ninguém surpreende a Deus, ele nos criou de uma maneira e sabendo que desta maneira nós poderíamos andar segundo a sua vontade, como Abel, e poderíamos não andar segundo a sua vontade como Caim. Mas voltando para o texto, era costume das igrejas se reunirem em coinonias, reuniões nas casas, lembre, não havia templo. E se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis. João é muito direto. Nós não temos nem que saudar, porque vem da parte do maligno. Vem da parte do maligno, porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. E nós não devemos ser cúmplices das obras malignas. Para encerrar, irmãos, as saudações finais aos crentes. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não é meu propósito fazê-lo apenas com papel e tinta. Em vez disso, almejo ir visitar-vos e falar convosco face a face, como é característica dos pastores, né? Das pastoras, a fim de que a nossa alegria seja completa. Então, nos primeiros séculos, era costume da igreja se reunir nas casas. As coinonias. Muitas igrejas começavam nas sinagogas, onde estavam os judeus, mas depois os judeus os colocavam para fora, a hora que que eles iam pregando o evangelho e eles se reuniam nas casas. As casas eram uma espécie de ponto missionário para repouso, alimentação, compartilhamento, encorajamento, instrução bíblica, considerando que os evangelistas e mestres exerciam um ministério itinerante. Irmãos, veja, não é só no Antigo Testamento com os levitas. Os mestres, os ensinadores, os evangelistas, os apóstolos que andavam de modo itinerante tinham repouso. Tinham pouso, se você preferir, na casa dos irmãos. E não era só pouso. Eles tinham o quê? Eles tinham alimentação, eles tinham também um tempo para compartilhar. Comunhão, eles tinham encorajamento, eles davam instrução bíblica e encorajavam também, e assim por diante. Então era lindo o encontro nas casas. Não é um modelinho, isso que eu tenho visto, assim, um modelinho de célula muito robotizado. Não, não era um processo robotizado, era um processo de compartilhamento, de encorajamento, de instrução bíblica, não é? Ah, mas é fundamentado no sermão de domingo. Ora, já estudar o sermão de domingo, gaste mais 15 minutos para trabalhar alguma questão, uma meia hora, e depois vamos comer mais Bíblia. E lembre, o ministério missionário, itinerante, genuinamente, precisa de respaldo. E se você não está respaldando, você está pecando contra Deus. E ele vai lhe cobrar isso. Eu quero ser direto como João. Receber as boas-vindas numa reunião de cristãos era ter toda a liberdade para trazer a palavra de Deus aos presentes e ser abençoado com orações, suprimentos de toda a natureza. Com certeza, quando eles iam para a próxima cidade, eles levavam suprimento. Então, os apóstolos eram supridos, os mestres eram supridos, os evangelistas eram supridos. Nós não podemos deixar isso se perder, esquecer isso. Não podemos. E isso está sendo esquecido em muitas situações, em muitos lugares. Com muitas pessoas. Aquele que vai viver disso precisa ser suprido de toda forma. Os hereges estavam usando estrategicamente, agora falando dos hereges, tá? Os gnósticos, estavam usando estrategicamente essas visitas aos irmãos incautos, ignorantes, para corromper-lhes a fé e a sã doutrina ministrada pelos apóstolos e discípulos fiéis. Olha aqui, ó, não é irmão da igreja A, B ou C, não tinha isso, eram discípulos fiéis. Atos 16, 15, Atos 17, 7, Romanos 16, 23, 1 João 2, 22. Irmãos, irmãs, só não entende quem não quer. Ah, eu não quero de modo algum fazer isso e não vou fazer. Muito bem. Muito bem por enquanto. Ótimo para você por enquanto, na sua obstinação, mas eu quero dizer péssimo para você perante a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Deus está olhando, está vendo a sua postura equivocada e vai colocar a mão em você. Quem vai tratar não é o diabo, não. Quem vai tratar não é a velha natureza, é você. Ele vai tratar você. E vai tratar lá no deserto, né? O último livro que eu ministrei, penúltimo, que eu ministrei 1 João. Quando os homens e as mulheres murmuravam de modo muito intenso contra Deus, e quando não obedeciam à vontade de Deus, e quando não obedeciam a Moisés, e quando não obedeciam à lei, quando se levantavam contra eles, contra a palavra deles, Um buraco se abriu na terra e eles foram engolidos por esse buraco. Eu quero dizer a você: faça o que você quiser, agora você será engolido por um buraco. Para minha tristeza, para a tristeza de Deus, você será engolido por um buraco. E nunca mais vai ter como sair desse buraco. Porque uma vez que Deus tenha posto a mão e dito: eu vou acabar com eles, Deus vai acabar. Então converta-se ao Senhor, já passou da hora de aprender sobre isso, e dedique-se ao Senhor. E oferte àqueles que necessitam o seu dom, comece pelo dom, o seu talento, vai para o talento, o seu ministério, vai para o ministério, o seu tempo, dedique o seu tempo, e como eu posso dizer, a sua provisão, o seu recurso. Dedique ao Senhor, porque Ele manda fazer isso com os levitas e manda fazer isso com os apóstolos, mestres e evangelistas. Obedeça, simplesmente obedeça. E você vai ser um homem, uma mulher feliz. Se não obedecer, a terra vai se abrir, o buraco vai te engolir e você não vai sozinho, hein? Só para avisar, depois você consulte o livro de Êxodo, Números. Você não vai sozinho, não. Por causa de você, pode ir a sua esposa, esposo, pode ir o seu filho, sua filha, pode ir a sua parentela, aqueles que te seguiram nessa obstinação ou avareza, eles vão ser engolidos também. Então, João, é direto, eu estou sendo direto. Você deve suprir os levantados por Deus para instruir, para fazer a obra missionária, ou seja, evangelistas, mestres e os enviados por Deus para viver assim, apostolói, enviados, os apóstolos. Faça isso. Obedeça essa palavra que eu estou dizendo. Para que você experimente a verdade, o amor e obedeça a ordenança. Na época de João, ele falou: eu não vou mais escrever com papel ou tinta, não é meu propósito fazer uma continuidade com papel e tinta, porque eu quero ver vocês. Na época de João, o papel era produzido artesanalmente, mediante taquaras macias que floresciam à beira dos rios da Ásia Menor, chamados de papiro. Papiro, e daí vem papel. A tinta, palavra que deriva de uma expressão grega que significa negro, era obtida a partir de uma mistura de carbono, água e uma espécie de goma oleosa. Isso para você, só um detalhe histórico. Uma curiosidade para você saber sobre a tinta. E para encerrar a devocional de hoje, o capítulo de hoje e o livro de hoje, porque só tem um capítulo, eu leio o versículo 13. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Olha que coisa linda! Uma igreja se considerando irmã da outra e não concorrente. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. A irmã eleita é a igreja onde João estava escrevendo para os seus filhos espirituais em Cristo, e nós vimos que nessa época ele estava na igreja de Éfeso, muito provavelmente quando escreveu essa carta, e ela foi uma carta circular, itinerante, rodou pelas igrejas ali, onde nós conhecemos hoje como Turquia, e pode ter rodado para outras comunidades, com dificuldade as cópias eram feitas, e ela deve ter circulado por Roma, deve ter circulado por Filipos, deve ter circulado Quem sabe chegou até Jerusalém. Bom, com o passar dos anos e séculos, isso foi chegando até que chegou até nós. Que Deus abençoe. Que você seja da igreja do Senhor real, que vive na verdade e no amor. Que você conheça a verdade, que é Jesus. E conhecendo a Jesus, você vai enxergar o Pai. Que você permaneça no mandamento do amor, andando em obediência às ordenanças. Que você permaneça no ensino de Cristo e não acredite em nada que vá além dele ou aquém dele. Porque quem permanece na sã doutrina tem o Pai e tem o Filho. Que você saiba até recusar a palavra, recusar a palavra a alguém que vem na casa, quer falar uma palavra, se você não conhece, não vá dar a palavra, porque pode vir alguma heresia no meio do estudo que você está dando, do grupo que você está reunindo. E, finalmente, que você entenda que assim como João saudou os crentes, de todas as igrejas, partindo de uma, essa carta circulou. Você entenda que cada igreja é irmã da outra, não é concorrente da outra. Vamos combater as heresias, vamos ter uma fé firme, saudável, bem fundamentada e andar segundo o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a ordenança que está na Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe, eu me alegro demais, porque mais um capítulo e mais um livro da Bíblia. Esse pequeno, né? Não vamos ficar 2 meses nele, nem 3 meses, como os Salmos, né? 150. Foram mais de 3 meses. Esse de um capítulo. Que Deus abençoe a todos. E como foi rápido, eu volto a dizer a você, a próxima palavra do metanoia será sobre a criação, o Deus Criador. Quando for postado esse vídeo, assista, dê um like, motive alguém para se inscrever, ou você inscreva-se, compartilhe e faça um comentário para a gente poder ir tendo retorno de como vocês estão, se alimentando. Se desejar, consulte o blog e aproveite esse acervo de comentários, de devocionais, para você utilizar individualmente, ou família, ou pequeno grupo. E as mensagens do WhatsApp, que quiser indicar mais alguém, por favor, indique para que essa pessoa ouça 4, 5 vezes por semana. Às vezes até um pouco mais. Depende de como Deus nos dirige e até como estamos em saúde, tá bom? Mas quase todos os dias nós mandamos uma pequena devocional para você. Que Deus abençoe, que essa palavra fale poderosamente ao seu coração e a graça seja sobre todos nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a igreja, cada igreja irmã, e assim permaneça, hoje e eternamente, quando estivermos na glória eterna, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, permaneça assim eternamente. Hoje e sempre. Amém, amém, amém.